1805, chame Recife, 1285, alternado 1245. 1285, 1245, 1185. Voo 1816, acena identificação, autorizado de chegada na área, desse mantenha nível 050, da presente autorizada por ADTAP. Então, 3170, complete final, posto 18295, bom pouso. 18295, 3170, bom dia. Salvador, um bom dia, tá 31970, meia milha pro Índio da Serra, Baixada da Lata. Vento 3170, vento 1160 graus com 05 nós, ajuste 10 no 4, autorizado pouso, pista no 0. 1014, pouso autorizado, pista 10, 3170. Salvador, muito bom dia, eu sou 3520. 3520, Aracaju, 90, copia? Copia, eu sou 3520. 3520, Aracaju, autorizado, nível 190. Decolando a pistão no zero, após decolagem, curva esquerda, na subida Puca, após Jamo, após Caju. Aciona 5005, controle 119, 8. autorizado 190 para Aracaju, está falando a 10, curva esquerda, Pouca, Jamo, Araca, transponder 1005, controle 119,8. Responder 5005. 5005, transponder 3520. Correto no portão 5, chame pronto, pushback, tá 3520. Chamará o TAN 3520. Zero no solo 51, direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, apoio Juliette para o portão 07. Alfa e Juliette para o portão 07, na minha escuta da mesma 70. Voo 18 no meia desse via para 2000 pés, ajustei 14, reporte localizador. 2000 pés, reporte né? Voadona no meia? Confirme? Voadona da presente. Voo 18 no meia, foi na sua 060 para o LOC. 060, noite no meia. Salvador, Altan 3520, para pushback e acionamento no gate 5. Altan 3520, para pushback e acionamento no gate 5. 3520, inicie, mas após mantenha a frequência em 11895. Está livre pushback, chame táxi em 10895. 11895, está livre pushback, acionamento, está 3520. TAM 3264, a cena identificação autorizada chegada na área desse mantém 050, da presente a de IPAP autorizada. Mari 050, vou IPAP, 3264. Isso aí, bom dia, uma milha do CNRS no 86. Por 86, baixa aí, tá bom? Afirmo. Frente no meio, livre pouso, pistão no zero, vento 1,50 graus com 0,5 nós, ajuste no 0 no 4. Frente livre pouso no 8 no meio. 18 no menos, solo 04, direito, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Livra Alfa, antes da Juliette, reporte na sua escuta no 8 no menos. Tá 3520, tá pronto para o táxi com 18, correção, 108 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna, receita. Via Juliette Alfa, reporta no ponto de espera da 10, pronto, ajuste no 014, tá 3520. Juliette Alfa, reportará no ponto de espera da 10, 1014, tá 3520. Então, 3264, após ITAPE, desça para 2000 pés, ajuste 1014, livre LS, suporte estabilizado. Após ITAPE, 2000, formando 1012, ajuste? 1014. Sim, 1014, eu portarei estabilizado, 3264. Então, 10, tá 3520. No meia, ingressa via Índia ou Juliette, seu critério para o portão 03. 03, 8 no meia. Zero, decola 08, chama controle 119, decimal 8, bom voo e bom dia. 1-9-9-8, grato. Controle Salvador, muito bom dia, TAM 3520, decola, saída pouca. TAM 3520, contato, radar na decolagem, suba para o nível 190, saída pouca. 190, saída pouca, TAM 3520. Controle Salvador, TAM 3520, solicita para a 090 por 80 milhas, pra, por 10 milhas, razão, para livrar a formação. Gente, após desvio, vou e chamo. Após desvio, vou e chamo, TAM 3520. Final, o 3264. Complete final, torre 18895, TAM 3264, composto. 3895,